Portal do Arrocha. Estamos ao vivo. Aqui tem sentimento. Mexendo com você. No seu volume 2. Em nome da Feirinha da Concórdia. Bora, meu parceiro Leandro Dantas. Aperta. Um abraço, minha galera de Crisópolis. Ao vivo. Mexendo com você. Agora eu sei quem amar. Eu acredito no amor, sim. Pra falar de amor, pra falar de amor. Já sofri demais, mas pra mim não acabou, não. Por isso não me engana mais. Tirei o peso dos meus ombros. Tudo claro como o sol. Só quero seu amor de novo. Eu jamais vou gostar de alguém. Vou chorar, meu coração. Acredito no amor, amorzinho. Pra essa saudade passar, só se eu morrer e for meu fim. Eu já amor que eu sou.